rapaz. Somos Mundial Black, alertando rapaz. Somos Mundial Black, alertando rapaz. Somos Mundial Black. Sentimos muito por você não saber entender a diferença desse mundo por qual quer se prevalecer. Mundo de ilusão, sem situação, vão te levar desse lugar para o de nossos irmãos. Irmão de fé e vários camaradas, e quase sempre, sempre, sempre, quase sempre estão na parada. Seja ela certa ou errada, pode crer, é uma grande jornada, uma ida sem volta. Se quer saber a verdade, até nos causa revolta por não conseguir colocar isso em nossa mente. Só de pensar em tudo isso até fico doente. Mundo, mundo estranho que fica do outro lado. Só somente meus camaradas que vive sempre drogados, olhos fechados e totalmente avermelhados, são considerados então manos drogados. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Mundo banal, mundo convencional, onde alguns se prostituem, outros viram marginal. Droga, maconha, crack e cocaína são possuídas por homens, mulheres e meninas. Acontecem em praças, ruas, grande arruaça, cada beco escuro. Sempre acontece uma desgraça, tem cocaína no meio para variar. Um camarada muito louco, mano meu, acaba de matar. Droga de vida, essa vida é mesmo uma droga. Só de pensar em tudo isso, minha mente se interroga. Quero alertar o mano que está do meu lado, que no futuro então não seja um jovem drogado. Será assim por todos nós considerado, deixando esse vício porque meu dique do lado. Que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Essa estrada que tu segue, eu quase segui, mas achei uma viagem mais louca pra poder seguir. Essa viagem que eu digo é diferente da sua. Encontro em cada esquina com meus irmãos de rua. Giro de cabeça, solto fé em moinho de vento. Tudo isso faz parte do meu movimento, por não tirar da cabeça a nenhum momento. Louco de cabeças então, graças ao movimento. Mexer com droga não é a melhor coisa da vida. Isso provoca irônica, desvantagem, veras feridas, sendo maltratado por várias pessoas. Aí tal subestimado geralmente por mão de policial. Graças a Deus, mano, eu tenho a vida normal, ou talvez quase normal. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Não canto esse rap somente pra você curtir. Espero que um dia também possa me ouvir e se tocar, mano, que eu estou falando sério. Com quem não quero te ver tão cedo no cemitério, no meio da rua ou uma esquina qualquer. Você já me entende, já sabe como é. Jogado como cachorro com rosto desfigurado, para eles não importam, era um jovem drogado. Por eles assim, você é considerado como um indigente, se torna um delinquente ou um mendigo qualquer. Como ficará seus filhos, sua mulher, seu pai, sua mãe, sua família talvez. Rodovoando as madrugadas à procura de vocês. Só quero alertar e dizer a você que há muitas coisas na vida que ainda se possa fazer. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida seja uma droga. Evite que a sua vida seja uma droga. Procuro te dar um toque. Evite que a sua vida